JC do clã, medição e sua fã filosofia. Um assim do hip hop, da levada, o Freud das rimas. Maquiavélico, maníaco do parque no divã. Será o killer da rima medita, é sinfonia de Ravel, de Chopin. Jingle bell, JC em hell. Ho, ho, ho, risada sádica de Papai Noel no flow. A rima é pura como a luxúria, que invade seu pensamento na poesia dura. Faço uma dona na cama, perdendo a noção sexual do tempo. Lento, deixo você tantã, sem diazepam, confuso. Maluco, se liga, a blue que é feita para fuzir tu. No mundo, na galáxia, no universo, na era. JC dos gregos do sexo, do microfone, deus asteca. Nada de réplicas originais, na mente, no cofre. Mais filosófica de Shakespeare, mais valorizada que Van Gogh. Move as ideias que eu disser, o pensamento não pode parar. Estrelando JC, rampo programado para rimar. De fato, meu hip hop não é pra qualquer um. Causa mais impacto, queda do voo 401. Como trem bala, o meu som te ultrapassa. E te esmaga, como se fosse uma traça. E como praga, eu prolifero a minha raça. Esquadrão Zona Norte mandando sinal de fumaça. Como trem bala, o meu som te ultrapassa. E te esmaga, como se fosse uma traça. E como praga, eu prolifero a minha raça. Esquadrão Zona Norte mandando sinal de fumaça. Com raios hipnóticos e rimas fosfóricos, penetrarei e destruirei todos os seus globos, brancos ou vermelhos. Princípio das rimas, a imagem que não reflete no espelho. Possuirei soma no pequeno torque do meu dedo. Mais importante que as células hemácias, viajante do tempo, através das galáxias. Poderoso como ser romano, nunca tirano, sempre sano. De vários planos, com visões futurísticas há milhares de anos. A evolução pela rima, cibernético, com elegância de esgrima. Hipotético, de uma dimensão superior acima. Eclético, olha-me, surpreenda-me, cative-me. Pois o fluxo completo faz parte de mim. Ajoelhe seus meus pés, pobres fiéis, com rimas através dos sete anéis. Que vai do Egito a Bariloche, o reggae man Peter Tosh. Da bala soft a Microsoft, até bonecos de fantoche. Como trem bala, o meu som te ultrapassa. E te esmaga, como se fosse uma traça. E como praga, eu prolifero a minha raça. Esquadrão Zona Norte mandando sinal de fumaça. Como trem bala, o meu som te ultrapassa. E te esmaga, como se fosse uma traça. E como praga, eu prolifero a minha raça. Esquadrão Zona Norte mandando sinal de fumaça. Abalo no Rio, hip hop no esquema. Snow da BF, qual é o problema? Tem um duelo dentro de mim, o bem e o mal em confronto. Polos diferentes se atraem, mas o chofre me deixa tonto. O que fazer pra sair da beira do precipício? Se for forte, me salvo. Ou vou parar no hospício? Achava fácil no fim. Hoje é difícil no início, seria difícil pra mim se tudo fosse fictício. Parece um pesadelo, não consigo acordar. O lado negro de mim mesmo tenta ressuscitar. Meu futuro é uma ameaça, não tem graça, desespero. Certeiro como um tiro, meu futuro é traiçoeiro. O que será de mim nessa terra de ninguém? Duas vozes me chamando, qual delas me convém? Minha bússola quebrou nesse mar tempestuoso. Nada mais que a minha vida, náufrago choroso. Agarrado aos destroços de mim mesmo, para não morrer. Sou do hip hop, sou do hip hop. Eu sou urbano convicto, mantendo a corrente forte. Coração bate sempre sentido Zona Norte. Represento o hip hop, o pesadelo do pop. Eu quero mais é que se foda, não importa com o imbope. Tudo bem, é perigoso e sei que corro risco quando pego o microfone junto com nós toca disco. Mas Planet Rap é o nome da minha quadrilha. Sigo forte em frente, eles procuram, mas não acho a trilha. JC Dog D e meu parceiro Slow. Esquadrão Zona Norte, hip hop. Como trem bala, o meu som te ultrapassa. E te esmaga, como se fosse uma traça. E como praga, eu prolifero a minha raça. Esquadrão Zona Norte mandando sinal de fumaça. Como trem bala, o meu som te ultrapassa. E te esmaga, como se fosse uma traça. E como praga, eu prolifero a minha raça. Esquadrão Zona Norte mandando sinal de fumaça. Como trem bala, o meu som te ultrapassa. E te esmaga, como se fosse uma traça. E como praga, eu prolifero a minha raça. Esquadrão Zona Norte mandando sinal de fumaça. Como trem bala, o meu som te ultrapassa. E te esmaga, como se fosse uma traça. E como praga, eu prolifero a minha raça. Esquadrão Zona Norte mandando sinal de fumaça.